2, 3, 0, 6. Grazie. Poxa, né, 62, 1, 2. Nós não temos balizador aqui no 11. Comandante, esse é um problema constante em Salvador, ok? Mas vou fazer o contato com a empresa aqui. 112, vou do lado 10. Salvador, muito boa noite, o Xenar 6224, porta 0. 2224, Palim decola, 110 com 12. Palim decola, 6224, grato. Chama agora Recife, 12545. É 224, decola 203, controle em 208, mau voo. Parou na nave 0. 6224, sobe 190, Puca. 190 na Puca, o Xenar 6224. Fala, tá, total 9908. 643, FA 2000 na via Bonfim. 9908, para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 40, alternando o galeão. Tem táxi aprovado, via em frente, Índia, ponto de espera do 90, torre 10895, o ajuste 1015. Em frente, ponto de espera 1895 com 1015, total 99. Vista livre total, a linha decola 100 graus com 5. Oxana 6224, chama Recife agora, 12545, 6224. 6545, grato, boa noite, Oxana 6224. Boa noite. Decolado agora às 11, controle 108 total, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, total 9908. C08, sobe 320, vigilante. Central 320, se possível autoriza a voar na prateleira. Mantenha a saída total. Mantendo perfil, total 9908. 2, boa noite. Desce até os 50 na via Maré. Boa noite, Itan, Mike, X-Ray, Fox. X-Ray, Fox. Ok, estamos na posição Finger 8, autorização de reboque para o número 07. Do 8 para o 7, confirmando? Afirmativo, do 8 para o 7. Está livre e reporte no término, mantém escuta durante. Ok, reportará o término. Zona 643, interceptando a final próxima à zona com a pista vista. 43, chama a torre Sanf 1895, 643. 7, informa 1895, informa que tem laser aqui nessa posição aqui. Confirme, sai? Tem laser aqui apontando pra gente. Ok, grato pela informação, 643. Salvador, vou no 643. Check 3, reporte e passa de perto. Portará. Total 9908, chama Recife 251. 251, total 9908. 7 com 62. 7 livre pouso, 710 com 62 e baixou o travão. 30. 321, direito, legenda, ponto Nova São Paulo, enfim. 7219, boa noite, 643. Salvador, voo na 643, na Foca Trax. 643, prossegue Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, voo na 643. Desce para 2015, autorizado ali. Desce até o 50 no 1006, boa noite. Sempre 1895. Copiou a tia, mais FGC, Fox de forma já estacionado no portão 07, grato, boa noite. Gente, boa noite. No 4, desce até o 060. Estabilizou 3152. 3152 completa a aproximação, torre 9895. 095, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Está 3152, vai passar o externo estabilizado. 3152, autorizado pouso, pista no 0, 080 graus, venha 2 ginásio. Teve pouso no 0, está 3152.